Introdução Workshop 644. Esteja ciente de quão frágil é a vida. Todas as almas estão ligadas ao Criador. Como funciona a mente? Os vencedores reescrevem a história. A emoção é voltagem. Hidrogênio e oxigênio nos alimentam, bloqueando os raios do Criador. Vídeo da nova cidade espacial. Purifica as sementes. IA vazia. O amor falso esgota. Houve diferentes tópicos na primeira parte do workshop de hoje, que é a parte dedicada ao ensinamento sobre a alma. E mais informações foram fornecidas sobre como a alma do homem funciona, quais são os seus processos e como precisamos compreendê-la de forma mais profunda. O Sr. Cash repetiu várias vezes como o homem é frágil e como ele pode perder a vida facilmente neste planeta, seja por acidentes individuais ou por eventos como o tsunami, onde centenas de milhares de pessoas podem perder a vida instantaneamente. Isso também pode acontecer em um nível planetário, ao ser atingido por um meteorito. Talvez o que o Sr. Cash estivesse tentando dizer é que não devemos dar como garantida a oportunidade do nascimento humano e que devemos nos esforçar seriamente para descobrir a nossa alma e alcançar a iluminação. Antigamente, quando íamos ouvir os ensinamentos do budismo tibetano, essa era uma das primeiras coisas que costumava ensinar para nós, que era como o nascimento humano é precioso, pois podemos fazer práticas espirituais para tentar nos iluminar. De certa forma, grande parte do ensinamento de hoje é sobre isso. A humanidade ela tem ignorado o lado da energia da sua vida, que é a alma, e considera apenas a fisicalidade como real. E não estamos falando disso como um dogma religioso aqui, mas sim do ponto de vista da verdadeira ciência da vida, que é o conhecimento da criação. A Fundação Cash nos mostrou muitos aspectos da tecnologia do plasma que parecem mágica para as pessoas comuns, e como elas não conseguem entender, elas talvez tenham nos criticado como tolos por tentarmos nos iluminar. Na segunda metade dos ensinamentos, pela primeira vez nos é mostrado um vídeo do novo centro espacial da Fundação Cash na China e o quão avançada a tecnologia do plasma da Fundação Cash se tornou. Por razões de segurança, este vídeo mostra apenas uma parte muito pequena do trabalho que está sendo feito com o plasma. É incrível ver esses enormes e avançados laboratórios de tecnologia do plasma fazendo crescer e purificando plantas de volta ao seu estado original quando elas foram criadas pela primeira vez. E foi muito emocionante finalmente ver as primeiras partes do que o Sr. Cash chama de a Fênix ressurgindo. É especialmente emocionante, já que, há alguns meses, o Sr. Cash também nos mostrou como os americanos destruíram totalmente o primeiro laboratório da Fundação Cash para a paz mundial no Irã. E depois de assistir ao workshop de hoje, esperamos que os buscadores de conhecimento ao redor do mundo despertem e se juntem à Fundação Cash para levar a tecnologia adiante de forma rápida. Após todos esses anos de contratempos, o Sr. Cash e os buscadores de conhecimento continuaram seus esforços incansavelmente, e agora está começando a avançar em escala comercial. Este é o momento de avançar e aumentar esse impulso. Bom, de volta à compreensão dos processos da alma do homem. Como sabemos, a alma da fisicalidade do homem alimenta a alma do homem através dos alimentos que ingerimos, da água que bebemos, do ar que respiramos, dos pensamentos que temos e das emoções que sentimos durante o seu tempo aqui na Terra para amadurecer, e então nascemos como ela, como aquela alma individual no universo. Durante os 9 meses no útero da mãe, a fisicalidade amadurece. E então passamos a nossa vida, não importa quão longa ou curta seja, amadurecendo a alma. Toda a alma se une a um segundo plasma que chamamos de alma da fisicalidade, mas ela não é separada por si só. As almas estão interligadas desde o Criador. A alma do homem é emparelhada com a alma da fisicalidade do homem para poder criar assim a fisicalidade do homem, e a alma do planeta ela é emparelhada com a alma da fisicalidade do planeta, que nesse caso é o mesmo que a alma do homem. Isso significaria que o nosso Sol, ou a alma do nosso sistema solar, é a alma da fisicalidade da galáxia. E isso se estende à galáxia, ao universo e ao Únicos, que é a alma da fisicalidade do Criador. Todos eles se conectam entre si por meio da interação do loop infinito de campos compartilhados, e todas as entidades entre nós e o Criador também formam assim uma cadeia desses loops infinitos que estão ligados como um só. Às vezes parece que estamos sozinhos, isolados de tudo. Mas cientificamente estamos conectados a tudo por meio da energia, então nunca podemos estar realmente sozinhos. E fazemos parte de todas as estruturas que moldam a alma do Criador. Somos uma célula no útero do sistema solar que se espalha e cria mais células na vida do universo. Quando nossa alma parte da fisicalidade, ela carrega a informação do RNA da alma do homem. Lembre-se de que o RNA interage com a inércia local e os campos para poder criar assim o DNA, que é o código da fisicalidade. Também carregamos o RNA do sistema solar da galáxia, do universo e do Únicos. Portanto, mesmo que nos consideremos o senhor fulano de tal, com os pequenos títulos que o homem inventou para si mesmo aqui, na verdade carregamos todos os códigos de toda a criação em nós, assim como todos os outros. Mais uma vez, isso ressalta que fazemos parte da enorme estrutura da criação. Os seres do universo que compreendem o conhecimento da criação, quando eles veem uma alma, eles conseguem ler as informações que a alma carrega na forma de diferentes RNAs. Se tivermos a sorte de encontrar um desses grandes seres, eles saberão que viemos da Terra, pois, assim como nós lemos os mapas que criamos das estrelas e galáxias na dimensão física, eles também conseguem ler o mapa energético da nossa alma e de sua jornada. Um truque para confirmar de onde vem o corpo físico é ler o campo gravitacional da Terra e sua inércia, pois sem inércia não pode haver manifestação do campo gravitacional da Terra. Sem a alma da fisicalidade não haverá alma do homem, e sem a alma do homem não haverá planeta e nenhum resto. Mais uma vez, isso mostra como tudo está conectado por meio da energia, mas a fisicalidade parece estar separada. De certa forma, poderíamos dizer que o lado positivo dessa conexão floresce e se expande quando seguimos o ethos. E quando não seguimos o ethos, parecemos estar cada vez mais separados e sozinhos na fisicalidade. Portanto, os grandes seres da criação lhes vieram para nos ensinar o ethos de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. Essa é a própria essência da qual a criação é construída. Portanto, se não soubermos disso, teremos todos os problemas que o homem enfrenta atualmente em sua vida. Para compreender melhor a próxima parte do ensinamento do Sr. Cash, precisamos entender como a mente funciona. Então ele disse que a alma do homem funciona da mesma maneira. A mente é como um computador, ela funciona de acordo com o sistema operacional que a controla. Por exemplo, se formos programados com Apple, funcionaremos dessa maneira. E se formos programados com Linux, funcionaremos dessa maneira. Parte do trabalho da autorrealização consiste em descobrir com qual sistema operacional fomos programados quando éramos crianças. Na verdade, não é exatamente como Apple ou Linux. Será de acordo com a forma única como fomos programados para compreender o mundo ao nosso redor. Os mestres indianos lhes diziam que a mente é como um lençol branco. Se você mergulhar em um corante verde, ele ficará verde. Se mergulhar ele em um corante vermelho, ficará vermelho, e assim por diante. Na Terra, temos outro problema. Aqueles que queriam dominar a humanidade descobriram que se conseguissem se apoderar dos conceitos religiosos e reescrevê-los da maneira que quisessem, eles poderiam então dominar a sociedade simplesmente controlando as informações que entravam na programação desse computador, ou seja, na mente das pessoas. Em geral, uma vez que as pessoas estabelecem seus sistemas de crença, raramente os mudam. Por exemplo, quando os mongóis invadiram a Índia, eles converteram o país ao islamismo à força, pela espada. Bastaram algumas gerações para que os indianos que se tornaram muçulmanos rejeitassem totalmente sua identidade hindu. É claro que havia outras questões a serem consideradas, como o sistema de castas, mas, em geral, vemos que uma vez que os conceitos sociais são impostos, eles são transmitidos de pais para filhos por séculos, até que se libertem, o outro conceito lhes seja imposto. A alma do homem segue o mesmo padrão da mente. Isso significa que qualquer compreensão que a alma aceite como verdadeira, ela seguirá até ser elevada a um campo de força superior. Os Estados Unidos são considerados os governos do mundo hoje, e se você observar, você verá que seus prédios governamentais têm arquitetura do estilo romano. Se você ler a história com atenção, você verá que o primeiro imperador romano foi Constantino, e ele usou o símbolo da cruz nos escudos de seus soldados para poder derrotar seus inimigos. Ele nunca se tornou cristão de coração, mas permaneceu um pagão que usava os símbolos cristãos para poder governar. A Igreja Católica Romana está fazendo a mesma coisa hoje, mas tudo é feito secretamente nos bastidores. Já falamos sobre isso anteriormente, então vamos apenas aqui resumir o que o Sr. Cash disse. Os romanos, eles admiravam os persas e invejavam o poder deles, que vinham do ethos de Mitra e do zoroastrismo. Mas eles eram sanguinários, violentos e tribais demais para poder compreender a realidade. Então, grande parte da classe dominante adotou o mitraísmo. Dizemos que eles tomaram, na verdade, emprestado, mas, na verdade, eles copiaram os escritos e o simbolismo dos zoroastrianos e os tornaram seus, e destruíram os escritos mais antigos e assassinaram aqueles que não concordavam com eles. Como eles roubaram os conceitos com más intenções, então eles nunca conseguiram compreender seu verdadeiro significado, e ao longo de todos esses séculos eles continuam a ensinar as doutrinas erradas e não conseguem conduzir seus seguidores ao verdadeiro conhecimento da criação. Ao longo da história, qualquer um que afirmasse ter descoberto a verdade era crucificado e mais tarde queimado como herege, e hoje eles são ridicularizados e chamados de anticristo. Esse é o caminho da fisicalidade, a forma como ela compreende o conhecimento. Somente os inocentes e puros de coração serão capazes de distinguir entre qual conhecimento é da alma e qual é das criações relativas da fisicalidade. Então, o que fazemos e como não caímos na mesma armadilha em que a humanidade sempre caiu? É por isso que o Sr. Cast se esforça incansavelmente para nos ensinar a essência do conhecimento da criação, para que possamos compreender isso internamente e não apenas formar um conceito sobre isso. Ele disse: "Este não é um ensinamento do ethos, é um ensinamento sobre como você mesmo é. É para você compreender o que é a sua dimensão física e o que é a sua dimensão da energia. Então você será capaz de compreender a sua própria criação." Eu entendi aqui que as palavras "isso não é o ethos" significam que não se trata do conceito que você cria na sua cabeça sobre o ethos, mas sim de você compreender a essência do conhecimento. Assim ninguém poderá enganá-lo. Então ele quis que refletíssemos sobre o que aconteceria se substituíssem os padres por robôs de IA. Pois para ensinar sobre o Criador, é preciso ter uma alma. Então também podemos pensar, quantos padres hoje em dia são na verdade como robôs, pois eles apenas ensinam os dogmas da igreja. E quando um padre desperta um pouco a sua alma, as pessoas começam a se sentir atraídas por ele, e então ele se torna uma ameaça à hierarquia da igreja. Com a ciência do plasma, não queremos repetir isso. É importante que os buscadores de conhecimento desenvolvam a emoção do conhecimento e despertem para a alma dentro de si mesmos. Então seremos capazes de distinguir entre conhecimento que tem alma e conhecimento sem alma, que é apenas informação vazia. Agora a humanidade está sendo ensinada a aceitar informações sem alma por meio da IA, como a única realidade. Isso tornará muito difícil trazer a tecnologia do plágio para a sociedade. Esperamos que os chineses tenham mantido o suficiente sua alma taoísta para ajudar a humanidade a fazer a transição. Houve uma analogia muito interessante dizendo que a emoção é exatamente como a diferença de potencial ou o que chamam de voltagem na física. A voltagem é medida como a diferença entre a placa com maior carga elétrica e aquela com menor carga. Outra maneira de pensar nisso é como a eletricidade gerada quando se constrói uma barragem em um rio. A água cai de uma posição mais alta para uma mais baixa e libera energia que é usada para gerar as turbinas e gerar eletricidade. Ao refletir sobre a analogia, temos os campos magnéticos da alma do homem, que são de ordem superior, e os campos da alma da fisicalidade de ordem inferior. Essa diferença de potencial é o que gera a emoção. Quando uma emoção muito forte é gerada entre as duas, a energia pode ser liberada através de folículos capilares, fazendo com que os cabelos se arrepiem. Podemos pensar nisso como uma liberação de energia que se manifesta na fisicalidade. Da mesma forma, as emoções podem criar uma solidificação nos órgãos que leva assim ao câncer. É o mesmo processo de como as emoções se manifestam na dimensão física. Parece estranho pensar nas emoções como um processo tão mecânico, mas, por outro lado, é difícil entender o que realmente são as emoções. Ou será que é apenas a alma perseguindo seus desejos e tendo que seguir as leis do plasma e como ela interage para criar a fisicalidade? Da próxima vez que os pelos se arrepiarem em nossos braços, podemos perguntar à alma do homem o que ela está fazendo com a alma da fisicalidade que criou assim essa emoção e agitação no corpo. Existem diferentes maneiras de calcular qual porcentagem do corpo é composta de água. Para simplificar, podemos dizer que é mais de 60% e ainda maior nos órgãos e no sangue. O que é com essa água e por que somos tão molhados assim? Na ciência do plasma, estamos descobrindo que o H2O é uma conexão muito importante com o Criador e como estamos sendo alimentados pela energia do universo ou pelos raios cósmicos. Da forma como eu entendo isso, o oxigênio se conecta e alimenta a fisicalidade, enquanto o hidrogênio se conecta ao Criador e alimenta a alma do homem. O oxigênio está na largura de banda da alma da fisicalidade e é assim que ele mantém o corpo. Mas não está claro por que expiramos oxigênio na forma de CO2. Talvez seja relacionado à inércia e à manifestação da fisicalidade a partir das emoções e interações da alma do homem e da alma da fisicalidade. Se não obtivermos o oxigênio através da água e do ar, morreremos. E no espaço não há oxigênio, mas há hidrogênio. É o hidrogênio que mantém nossa alma quando viajamos no espaço como alma. O hidrogênio na água também está alimentando a alma do homem. A corrente de Foucault significa que os campos fluem na direção oposta. Então, em vez de ir do oxigênio para o hidrogênio, vai do hidrogênio para o oxigênio. Talvez se refira à forma como o Criador alimenta a fisicalidade, que é a conexão oxigênio, através do hidrogênio. É por isso que precisamos beber e respirar constantemente, e porque a fisicalidade do homem é frágil e pode ser interrompida facilmente quando ficamos isolados do H2O ou do oxigênio. Não é apenas na Terra, mas para que a vida também exista em qualquer lugar do universo, é preciso haver essa conexão de hidrogênio com o Criador. Voltamos novamente a: "Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Porque o homem é a minha imagem, e eu manifestei por meio da minha emoção. Criei o homem através do amor de Mitra, que é a emoção da criação, e não da fisicalidade a qual o homem está tão apegado." Sem o hidrogênio é impossível confirmar a existência de um plasma no universo. A energia do universo é a mesma que os campos magnéticos em movimento. Aqueles que alcançam o nível de energia tornam-se o próximo ciclo de manifestação para confirmar a existência da criação. No futuro, seremos capazes de provar que estamos sendo alimentados pelo Criador através da construção de uma caixa de Faraday para os para-raios cósmicos. O Sr. Cash afirmou que conseguiu criar um sistema na dimensão física para capaz de bloquear todo o espectro de raios cósmicos necessário para a vida ou de bloquear apenas forças de campo específicas. Colocaremos um ser humano em uma sala com tudo o que ele precisa para sobreviver na dimensão da fisicalidade e então bloquearemos os campos do Criador e o homem morreria. Aqueles que cometem crimes fazem a mesma coisa. Eles bloqueiam os campos do Criador e lentamente provocam sua própria ruína e sua conduta cria uma espécie de caixa de Faraday ao seu redor. Isso é o mesmo que quando nos isolamos. Na verdade, a pior punição do universo é ser isolado dos campos do hidrogênio, porque então você não pode se manifestar e se torna assim inexistente. Isso é apenas um teste para mostrar que a realidade existe e não há o que faríamos. Dessa forma, podemos ter confiança de que não estamos sozinhos e viver assim pelo amor do Criador. Foi exibido o vídeo do projeto de desenvolvimento agrícola do Centro Espacial da Fundação Cash, onde eles estão purificando sementes para serem usados no sistema Rede de Humanação para alimentar a humanidade. O que vimos se dividiu em duas partes. Primeiro, o laboratório especial, onde todo o ambiente de cultivo das sementes é controlado. Isso significa que podemos definir os parâmetros de gases no ar, da água, da temperatura e da luz para realizar diferentes experimentos. Os cientistas usam trajes espaciais para que nenhuma partícula de poeira entre no laboratório e altere os campos durante o processo de cultivo. As plantas são cultivadas com a tecnologia mais avançada em hidroponia e plasma de raios cósmicos. Na segunda parte, sementes são cultivadas no solo, em enormes estufas que foram doadas à Fundação Cash pelo governo chinês. Alfaces, pepinos, tomates e tudo mais que é cultivado aqui serão vendidos ao público como produtos Cosmo para poder ajudar a financiar a pesquisa. Podemos ver como as plantas estavam vibrantes e verdes, e havia uma sutil sensação de alegria que se podia sentir apenas assistindo ao vídeo. Talvez você esteja se perguntando onde a tecnologia do plasma está sendo usada aqui nessas estufas. Isso não foi mostrado porque a tecnologia utilizada é confidencial e desenvolvida pela Fundação Cash e não será divulgada ao público. Ele nos disse que há anos que a Fundação Cash foi muito além de apenas usar água de gás ou algumas bobinas ao redor das plantas e árvores. Eles estão controlando os campos magnéticos de todo o ambiente e isso pode não ser facilmente percebido por quem não tem conhecimento sobre o plasma. Um buscador de conhecimento disse ao Sr. Cash que está usando apenas o gancho do copo da vida em suas árvores frutíferas, porque é tudo que ele conhece. Se ele se juntar à Fundação Cash, poderá se tornar um produtor certificado de produtos raios cósmicos da Fundação Cash e receberá licença para vender sob a marca Cosmo. Os produtos Cosmo serão totalmente puros, como quando Deus os criou pela primeira vez. Todos os transgênicos serão revertidos e nenhum produto químico como fertilizante ou pesticida será utilizado. A Fundação Cash quer deixar bem claro que o Cosmo não tem nada a ver com alimentos bioorgânicos, que ao longo do tempo foram alterados e contêm substâncias químicas ocultas ali decorrentes do uso de esterco de vaca e de tudo mais que é utilizado indiretamente em todo o seu processo de produção, até chegar às prateleiras das lojas. Sabemos que a comunidade orgânica começou na década de 70 com a intenção pura de criar alimentos puros, mas agora ela foi tomada por grandes corporações de bastidores que estão obtendo lucros enormes tanto com o uso quanto com o chamado não uso de produtos químicos. A Fundação Cash está adotando uma abordagem diferente. Ela segue o ethos de que todas as pessoas no planeta devem ter o direito de comer alimentos sem veneno e que estes devem ser acessíveis a todos. Temos o conhecimento e a tecnologia e hoje estamos vendo o quão perto estamos de chegar disso. Isso vai de mãos dadas com a moeda Cash, porque alimentos são uma das coisas que podemos comprar com ela. Para que a moeda Cash cresça e seja utilizada, é preciso haver coisas para comprar e alimentos são uma das principais. Há um novo desenvolvimento em relação à moeda cash. Sabemos que estudantes universitários eles tendem a ser abertos e dispostos a experimentar coisas novas, por isso vamos dar a cada estudante 1.000 moedas cash para o resto da vida. No entanto, eles só podem gastar 30 moedas cash por ano. Esperamos que eles ajudem a espalhar a moeda cash pelo planeta. Só que também discutiu mais sobre isso, como isso vai ocorrer, o que você pode ler por conta própria na transcrição. Há um incentivo extra para o governo chinês e o PCC apoiarem a tecnologia do plasma da Fundação Cash, que é ajudar a tirar os seus 30 milhões de agricultores da pobreza. Por mais que o governo tenha tentado, não conseguiu tirar esse grupo da pobreza e ele está sob pressão por causa disso. Há alguns anos ele nos disse que a tecnologia do plasma da Fundação Cash foi incluída no 14º e no 15º programas da política de programas quinquenais do governo. Embora o governo chinês não esteja fornecendo financiamento diretamente para a Fundação Cash, eles estão nos apoiando de outras maneiras. Isso pode muito bem ser o impulso necessário para levar a tecnologia ao público. Teremos que esperar para ver como isso se desenvolve. O processo de educação da humanidade na ciência do plasma ainda não começou em grande escala. Os filhos cientistas que se juntarem à nova cidade espacial da Fundação Cast na China receberam educação gratuita da mais alta qualidade, desde a primeira série até quase o nível universitário. O importante é que essas crianças também aprenderão sobre plasma dentro do currículo regular, o que marcará uma mudança na forma como os seres humanos se educam. Esperamos que a partir daí isso se espalhe. Os buscadores de conhecimento que forem capazes poderão ir para a cidade espacial e ensinar o plasma. É um desenvolvimento muito positivo esse. Houve uma pergunta sobre o que esgota a alma da fisicalidade. Ter boa conduta e ver o Eto Shemitra fortalece as almas. O contrário, por sua vez, as esgota. Mais uma vez, isso remete à nossa intenção e emoção aqui. Coisas como egoísmo, arrogância e achar que somos melhores do que os outros nos esgotam e levam à nossa própria ruína. O problema é que no mundo moderno isso é considerado um comportamento normal hoje. Então onde encontraríamos de fato um reflexo nos mostrasse que estamos agindo errado? Em culturas de dimensões superiores, é responsabilidade de um verdadeiro amigo corrigir você caso você comece a se desviar e a se comportar mal. Hoje, se você tentar corrigir seu amigo, a primeira coisa que ele dirá é: eu achava que você era meu amigo. O que significa que um amigo é apenas alguém que apoia o meu ego. A discussão então se voltou para tentar entender a diferença entre o amor verdadeiro da alma e o amor falso da fisicalidade. Aqui consulte o índice rápido para ler com mais detalhes sobre o que o Sr. Cash chama de amor falso e como isso é exatamente como cuspir abaixo de dente, o que a longo prazo esgota o corpo. Ele fez uma distinção, Sr. Cash, não é que você esgote a alma da fisicalidade, mas sim que você impede de receber o amor ou os campos do Criador. Quando não recebemos, isso tem a mesma aparência de esgotamento. Mas somos nós que nos esgotamos e não o Criador nos punindo. Essa é uma distinção importante, e não apenas aqui um jogo de palavras. O Sr. Cash disse que há algumas pessoas que sabem como criar energia negativa dentro da alma de outra pessoa, mas nenhum detalhe foi dado além de que elas sabem como se entregar. Mas o que isso significa? Elas se rendem a outro poder para fazer isso? O Sr. Cash testemunhou que alguns homens de túnica, ou clérigos, eles possuem esse poder, e que está em sua natureza roubar dos outros. E essas são as pessoas que nunca darão quando a cesta de ofertas for passado por elas. Essas pessoas são o tipo de pessoa que tira da sua alma e também do seu bolso. Queremos que jovens abertos a novas ideias venham para a Fundação Cast e divulguem a tecnologia, não aqueles presos ao passado que só pensam no que Tesla ou Einstein disseram. Não devemos nos prender às palavras e conceitos que aqueles do passado criaram, como as chamadas leis da física, ou isso ou aquilo. Devemos estar abertos a experimentar e descobrir através de nossa própria experiência das coisas, ter essa sede por mais conhecimento e compreensão, e então querer compartilhar isso para que o resto da humanidade possa beneficiar. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 644. Esperamos que você desfrute da viagem da alma desta vez e que possamos aprender mais sobre a alma e o que ela precisa. Queremos avançar passo a passo para compreender o processo da alma do homem, sua posição e tudo mais que tem a ver com o lado da energia do nosso ser que temos ignorado até hoje. A alma da fisicalidade alimenta a alma do homem para que ela amadureça e possa encontrar seu tempo, lugar e destino. Em uma escala maior, a alma do homem é a alma da fisicalidade do planeta, o Sol é o centro ou a alma do sistema solar. É para isso que estamos trabalhando. É o próximo passo em direção à dimensão do Criador. Como nós, como almas individuais ou entidades, participamos da formação da alma do Criador? Como nos tornamos parte daquilo com que pensávamos não ter relação? O que acontecerá conosco como raça humana? Aqueles com consciência sabem que a vida dos 9 bilhões de humanos que vivem aqui neste planeta é extremamente frágil e pode terminar com um acidente de carro, terremoto, tsunami ou um meteorito que pode acabar com indivíduos ou até mesmo com todos os cidadãos deste planeta. Se isso vier a acontecer, o que acontecerá com a alma da humanidade? Somos almas individuais, mas também somos uma célula no útero do sistema solar, como no útero da mãe, que se espalha multiplicando-se e criando mais células como almas vivas na vida do universo. Quando nossa alma deixa nossa fisicalidade, ela carrega uma série de RNAs diferentes, que ainda não possuem um DNA até que este se manifeste em sua dimensão física. Uma das cargas desse RNA é a informação da alma do homem para criar um ser humano com certas características. Também carregamos o RNA da Terra que está carregado sobre e dentro da estrutura do plasma da alma do homem. Além disso, carregamos o RNA da informação de nosso sistema solar, então da galáxia do universo, então nos tornamos parte do Únicos. Às vezes podemos pensar que estamos sozinhos, trancados em quartos, chorando copiosamente e pensando: ninguém me ama. Mas na verdade fazemos parte de uma estrutura gigantesca que é como uma célula no sangue do homem que circula pelo corpo. Ela pensa que apenas uma célula pode ser parte de um homem que está doente ou empregado em algum lugar como médico ou tendo um dos títulos que as pessoas criam para si mesmos aqui neste planeta. Mas na verdade você, como alma, energia, é parte de uma estrutura maior. Mesmo que você esteja carregando o DNA de um homem que está doente na cama da dimensão física, você também está carregando o RNA de todo o universo enquanto você viaja pelo universo. Para as pessoas que compreendem o conhecimento do universo, quando uma alma aparece em uma determinada posição, elas podem dizer se é uma alma do planeta Terra, de nosso sistema solar, e que é tal e tal coisa. Assim como podemos identificar estrelas e galáxias na dimensão física do que vemos, isso também pode ser identificado exatamente da mesma forma na dimensão da energia. O truque para confirmar a fisicalidade do corpo físico é usar o campo gravitacional da Terra, e com a alma o truque é usar a inércia. Nunca pensamos nisso. Sem a inércia não há manifestação do campo gravitacional da Terra. Sem a alma da fisicalidade não há manifestação da alma do homem. E sem a alma do homem não há manifestação do planeta e do resto. Tudo se resume ao fato de que estamos todos conectados. Se uma parte está errado, o resto da estrutura balança no topo. É como a história da torre inclinada de Pisa. Ninguém conseguia ver nada de errado ali, mas sob o solo, o terreno era fraco, e isso fez com que todo o edifício se deslocasse para um lado. A fragilidade do solo é como a conduta do homem. É por isso que enfatizamos seguir o ethos de Mitra de pensar, falar e fazer o bem. Mitra não foi a primeira a trazer isso. Houve muitos como Mitra. Mitra é um conceito para compreender o processo da criação. O problema com o homem é que ele copia algo e depois apaga todas as informações e altera a história, de modo que ninguém sabe que foi copiado de outra pessoa. Aqueles que reivindicam o conhecimento se apresentam como seus proprietários originais, mas isso são mentiras. Essas mentiras penetram na alma do homem e então são transmitidas através da história, e a mentira fica cada vez pior. Porque as pessoas elas começam a repetir a informação errada, e fazem mais e mais cópias da informação errada. A mentira então se torna um fato, e é isso que vemos acontecer no que o homem cria. Vemos isso nas religiões. Por exemplo, veja o cristianismo. Eles pegaram os conceitos do nascimento virgem, dos 12 discípulos e tudo mais dos zoroastrianos. Esse conhecimento remonta, na verdade, a Mitra, e ainda mais atrás, a outro que existiu há 7 mil anos. Os romanos que criaram o cristianismo tinham dinheiro para pagar a história real do que aconteceu antes de se apropriarem da informação ou do conhecimento, mas não conseguiram apagar tudo. Então eles criaram essa nova religião com o Papa, o Vaticano e todo o resto. Em seguida eles destruíram todos os outros livros que contavam a verdade da história. Eles apagaram tudo o que não se encaixava no que eles queriam. Como dizem, os conquistadores sempre escreveram sua própria história. Em resumo, a mente funciona de acordo com o que você coloca nela. Se você colocar uma mentira, ela continua a criar a partir dessa mentira. Uma semente pode criar toda uma floresta de mentiras. A alma funciona da mesma maneira. Se for marcada por um entendimento errado, ela continua a seguir esse caminho errado. Não importa quantas gerações ou com quantas outras almas você compartilhe sua alma, essa energia errada continua crescendo dessa forma. Aqui um adendo, né? Talvez seja por isso que quando a corrupção fica tão grave, a única solução é destruir a semente errada e recomeçar. Esse é o padrão que vemos em todas as escrituras. Mas desta vez o Sr. Cash vai transformar a alma do homem por meio do conhecimento da criação e da tecnologia do plasma. Bom, continuando. Cabe aos buscadores de conhecimento compreender a essência dos significados e ensinamentos. Não se trata apenas de copiar o ethos. Trata-se de você compreender a si mesmo e que possui uma dimensão física e uma dimensão energética e compreender como funciona a criação de você. Não é que um dia você vá fazer isso, a criação ela é construída sobre o ethos. Há algo engraçado surgindo com a atualização de robôs com IA. Será que veremos padres sendo substituídos por robôs? Os robôs podem ensinar a ética? Eles possuem uma alma de modo que possam assim ensinar a raça humana sobre o Criador? Então você compreende o quão frágil é a vida do homem. Esses robôs iriam à igreja? Eles pagariam dinheiro à igreja? No momento, a igreja tem escassez de padres brancos, e por isso eles precisam importar padres negros da África para poder ensinar o homem branco nas igrejas da Europa. Será que chegamos ao ponto de empregar robôs sem alma para ensinar um homem como padres nas igrejas de Deus? Isso não é uma piada, é a realidade que estamos enfrentando. Bom, aqui é um adendo. Infelizmente, as pessoas não sabem a diferença entre conhecimento com alma e conhecimento sem alma, que é apenas uma informação vazia. Bom, continuando. Você deve compreender o quão importante é a alma do homem para toda a estrutura da criação e da confirmação do Criador. A humanidade deve compreender que a alma da fisicalidade do homem é crucial para a inércia da manifestação e confirmação da alma do homem. E lembre-se de que a alma do homem é o Criador dentro de nós. Então devemos compreender o quão delicada é a estrutura da existência neste planeta e neste universo. Assim, podemos entender que certos setores da sociedade criaram falácias na mente do homem para que ele temesse seu Criador, quando, na verdade, a verdade é que a alma do homem provém do Criador, e, portanto, eles fizeram com que ele tivesse medo de si mesmo. É por isso que os padres e os molares mantêm vocês longe da compreensão e colocam ideias opostas em suas cabeças. Eles têm medo de que vocês percebam que foram roubados. Vocês foram roubados da essência de sua criação, que é ao lado da alma ou da energia. Eles disseram para vocês negarem isso, para que eles assim pudessem então controlá-los. Isso é o que aconteceu em nome das religiões e em nome de Deus. Mas não há verdade no que eles lhe disseram, porque você é a parte de Deus e da criação dele. É o padrão dos abusadores dizer às vítimas que a culpa é delas de estarem sendo abusadas. O homem está usando sua alma da fisicalidade para se enganar a si mesmo e não sua alma do homem. Isso permite que as religiões o roubem de sua alma. Uma vez que eles conseguiram que você se enganasse ou de certa forma se roubasse de sua dignidade, então como você está roubando sua própria alma, ninguém pode dizer quem é o ladrão ou de onde estão roubando. Precisamos compreender a nova estrutura de uma vida verdadeira que não se encontra na dimensão da fisicalidade. A vida verdadeira, ela é controlada pelas emoções. Cientificamente, as emoções resultam da interação entre dois níveis de energia diferentes. No mundo da física, chamamos isso de diferença de potencial e a medimos em voltagem. Para a eletricidade, medimos a diferença de potencial e energia usando a analogia da água caindo de um ponto mais alto para um ponto mais baixo e então calculando a diferença de energia. Outra forma de energia é a cinética, que tem a ver com a energia liberada por uma massa em movimento. De certa forma, é o mesmo com a emoção do homem, porque se trata de campos magnéticos. A diferença de potencial está entre a alma do homem mais superior e a alma da fisicalidade, que é mais inferior do homem. Essa diferença cria nossas emoções. É assim que nossos cabelos se eriçam, quando somos tocados pela emoção. As forças de campo da alma do homem e da alma da fisicalidade interagem e tocam a dimensão da fisicalidade. Então, da próxima vez que nossos cabelos se eriçarem, podemos perguntar à nossa alma do homem o que ela fez com a alma da fisicalidade para poder criar essa emoção e agitação em nosso corpo. A alma e a raiz do cabelo na pele são um radar para a interação das emoções entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e as consequências. Em vez de os campos criarem uma montanha, eles fazem seu cabelo se arrepiar. Se a emoção não tiver a força da frequência do cabelo, mas tiver a da próstata, então ela pode criar solidificação na próstata e se tornar assim a semente de um câncer. É o mesmo com a mãe e como ela pode desenvolver câncer de mama por conflito emocional com a filha. Agora podemos compreender o quão frágil é a vida do homem e como a interação dos campos da alma do homem e da alma da fisicalidade manifesta a energia da emoção na dimensão da fisicalidade. Na dimensão da saúde, podemos compreender como as interações da alma do homem e da alma da fisicalidade criam emoções que se manifestam como diferentes doenças como câncer, hipertensão e as demais. Em ensinamentos anteriores sobre bem-estar, discutimos como os campos da alma da Terra interagem com a alma do homem e podem levar o homem à loucura e à dimensão da incompreensão. Também ensinamos que a energia da alma do homem interage com o sistema solar e cria energia com a força que toca a alma do homem na dimensão da fisicalidade. Sabemos que 95% do nosso peso corporal está no estado líquido de hidrogênio e oxigênio, que chamamos de água. A água, ou H2O, tem a ver com a energia e a confirmação da emoção do homem e com a energia da alma do homem. Quando o homem compreender isso, ele fará tudo ao seu alcance para encontrar seu Criador. O oxigênio neste planeta e o hidrogênio está conectado nos campos do Criador. A energia surge como o que eles chamam de corrente de Foucault ou corrente de fluxo reverso. Portanto, a energia é liberada quando é transferida de hidrogênio para oxigênio e não de oxigênio para hidrogênio. Bom, aqui um adendo, me desculpe, mas eu não consegui entender o que o Sr. Cash estava dizendo nessa parte. Vou tentar aqui fazer um resumo. A energia da água é liberada nos dois sentidos e a luz universal é liberada tanto na força de campo da energia universal quanto na luz do dia na Terra. Uma alimenta a alma e a outra a fisicalidade. É por isso que o homem libera oxigênio na dimensão do carbono, CO2, ele expira o CO2. E há muito a aprender. O hidrogênio alimenta a alma e o oxigênio alimenta a fisicalidade. É preciso mais. O oxigênio usa a largura de banda da energia da alma da fisicalidade, enquanto o hidrogênio, ao se dividir, alimenta e mantém continuamente a vida da alma. É por isso que você precisa beber água o tempo todo, ou você morrerá. É porque você precisa respirar, e porque ele cria assim, isso cria assim a conexão e alimenta tanto a alma quanto a fisicalidade. E a divisão de energia da alma do homem e da alma da fisicalidade cria a inércia da fisicalidade se manifeste como uma emoção na dimensão da alma do homem. O Sr. Cash está constantemente repetindo que devemos compreender o quão frágil é a nossa vida humana. Eu entendo isso como significando que temos que manter a conexão com a alma do Criador através do hidrogênio e do oxigênio, ou então podemos morrer facilmente. Sabemos disso como a necessidade de comida, água e ar para poder viver. Somos totalmente dependentes de manter a conexão da alma com o Criador, e isso é feito através de beber água e respirar ar, e a ciência por trás disso é o hidrogênio e o oxigênio, que alimentam tanto a alma quanto a fisicalidade. Basta brincarmos com a vibração do coração e a compreensão da frequência da alma do homem. Um dia a humanidade compreenderá esse conhecimento, então ela não viajará com a fisicalidade, mas sim se transmutará, pois decidirá qual energia deve dar para poder estimular o movimento da energia da alma do homem. Devemos nos perguntar o que alimenta a nossa alma quando deixamos este planeta. Porque não há oxigênio no universo. Há apenas a conexão da linha do hidrogênio com o Criador e a linha de comunicação de conexão que vem através da fisicalidade na forma do carbono 14, 16, 8 e 6. Eu fiz o homem a imagem de mim mesmo, porque o homem é a minha imagem. Eu manifestei através da minha emoção. Criei o homem através do amor de Mitra. O amor de Mitra é a emoção da criação e não a fisicalidade a qual o homem está apegado. Um dia vou ensinar a vocês como criar ambos ao mesmo tempo. Mas você precisa entender por que a água é necessária para a vida e faz parte da conexão com o Criador. Isso é igual em todo o universo. Sem o hidrogênio, o homem não pode existir, porque ele não tem conexão com o Criador. É impossível existir como um plasma no universo sem o hidrogênio. Aqueles que chegam a esse ponto tornam-se o que chamamos de campos em movimento ou energia do universo. Eles se tornam o próximo ciclo de manifestação e a confirmação da criação. Agora você pode entender melhor porque tudo em sua vida física está conectado ao que este planeta e o universo proporcionam a você. Não é apenas que você precise do ar para respirar e da água para beber, mas sim que eles o conectam ao seu Criador na dimensão da fisicalidade dele, e ao mesmo tempo a largura de banda do hidrogênio convida a absorver e usar os campos de energia do universo, o que o conecta ao Criador. Mais uma vez, o homem tem estado tão envolvido na dimensão da fisicalidade que se esqueceu da energia. A alma do homem está diretamente conectada ao Criador e também alimentada por ele. Se você conseguir criar uma caixa de Faraday que bloqueie os campos da alma do Criador, então o homem morrerá. No futuro demonstraremos uma caixa de Faraday que bloqueie os campos do Criador. Criaremos uma sala onde o ser humano terá toda a comida, água e ar que precisa para viver, mas cortaremos os campos do Criador para ele, então ele morrerá. Ele não será capaz de sobreviver porque não tem o fio que o liga ao seu Criador. O isolamento da alma é a pior punição que o homem pode sofrer na dimensão da fisicalidade. Ele não se torna sem alma, ele se torna inexistente. Ele não será capaz de se manifestar. Um dia mostraremos isso àqueles que cometem crimes e fazem o que não deveriam fazer. Na verdade, eles constroem sua própria caixa de Faraday ao seu redor. O pior laço em torno do pescoço do homem é não ter o hidrogênio do Criador. Mais cedo ou mais tarde, o homem terá que compreender isso. O mundo da criação confirmará ao homem que sua conduta, a maneira como ele vive e sua compreensão o conectam a todos os seres vivos em todo o universo. Nunca caminhamos sozinhos, porque aquele que caminha conosco é nosso Criador. Tente compreender mais profundamente a totalidade de como o homem é criado. Então você entenderá por que começaremos a alimentá-los com as energias do universo e não com o estado material da fisicalidade do homem. Acho que os buscadores de conhecimento levaram um choque em seu sistema se compreenderem realmente o verdadeiro ensinamento de hoje. Pela primeira vez, foi mostrado aqui nesse workshop o vídeo da agricultura chinesa na nova cidade espacial, ou o que chamamos de Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Cash. O Sr. Cash acrescenta que o que vocês estão prestes a ver aqui é a confirmação da tecnologia da Fundação Cash no nível que ela alcançou hoje e que está se expandindo na nova cidade espacial na China. Vocês verão diferentes dimensões de como a Fundação Cash cresceu e no que ela está se tornando. Toda essa operação de propriedade da Fundação Cash, o que vocês verão, está sendo feito pelos buscadores de conhecimento que vivem na cidade na China. Forneceremos o link onde apenas os chineses podem comprar os produtos da Fundação Cash que temos em nossas instalações. Isso ajudará a financiar o projeto. A cidade espacial está se tornando o centro do conhecimento e é a tecnologia espacial mais avançada do mundo hoje. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 644. Estamos produzindo sementes sem produtos químicos, fertilizantes, pesticidas e que não foram tocadas por mãos humanas. Elas são cultivadas em um ambiente espacial livre de poeira e utilizando filtros HEPA. O produto já está chegando aos mercados de alimentos na China. A agricultura da Fundação Cash produzirá sementes sem modificação genética. Conseguimos reverter totalmente quaisquer modificações feitas nas plantas. Os chineses podem encomendar os alimentos Cosmo diretamente no WeChat e no Alibaba para poder receberem suas entregas. Foi solicitado aos varejistas que criassem uma seção separada para os produtos Cosmo ao lado dos produtos bio-orgânicos. Então transferiremos a tecnologia para a Europa e para os Estados Unidos. Como é nossa própria tecnologia, não precisamos de nenhuma licença nesses países. Quando você vir o selo Cosmo, saberá que faz parte dos produtos de raios cósmicos da Fundação Cash. O preço será o mesmo dos produtos normais. E não queremos que levar uma vida saudável e correta custe mais caro. Um dos nossos objetivos é que as pessoas pobres das aldeias e as ricas das cidades comam a mesma coisa. Ninguém no planeta deveria ter que comer alimentos contaminados. Desta vez, não haverá hype sobre o lucrar com alimentos de qualidade. Em alguns setores da Fundação Cash, temos que cobrar preços mais altos no início e por causa da promoção e do apoio à pesquisa da Fundação Cash. Mas os produtos Cosmo trarão uma energia que transforma a emoção, o bem-estar, a saúde e tudo mais, porque você sabe que está comendo algo puro. Nosso objetivo não é vender produtos, mas sim preparar tudo para que o mundo venha a conhecer a tecnologia do plasma. Já temos universidades e institutos de toda a China vindo à cidade espacial para ver quais mudanças estão por vir para a humanidade. A Universidade Agrícola de Pequim e outras instituições de toda a China estão vindo para ver como estamos transformando o sonho do homem em realidade. Nossas terras agrícolas são destinadas à pesquisa e queremos verificar qual é a vida útil dos produtos e como eles transformam as pessoas que os consomem. Estamos introduzindo novas tecnologias em um nível muito avançado. A estufa que você viu no vídeo é um dos sistemas hidropônicos agrícolas mais avançados da China. O Centro Agrícola da Fundação Cash é um dos centros mais exclusivos e caros já criados. As universidades estão vindo para ver como cultivamos vegetais sem fertilizantes, alterando os campos do ambiente para poder receber energia. Em breve, colocaremos dezenas de milhares de metros quadrados sob o cultivo de ervas da medicina chinesa, que serão vendidas diretamente ao público. Tivemos um especialista aqui em agricultura que ficou conosco por um tempo, e ele levou o conhecimento de volta para o seu país, e esse será o primeiro desdobramento ou spin-off dessa tecnologia. Em algumas semanas, mostraremos a vocês um dos centros espaciais mais elaborados já construídos. A cidade espacial será um modelo do que está por vir. Vocês podem voar com seus corpos físicos ou fazer com que suas almas viajem às profundezas do universo. Ela foi construída com os mais altos padrões de excelência absoluta. Não fazemos concessões. Agora vocês sabem para onde vão suas doações quando vocês compram produtos na Fundação Cash. Ao assistir a esse vídeo, lembre-se de que esta é a vanguarda da ciência na agricultura. As universidades na Europa e nos Estados Unidos sonham em ter algo assim. Isso é de propriedade e administrado e desenvolvido pela Fundação Cash. Tudo é controlado por nós. Controlamos a qualidade, o que acontece com a água e no ar, e podemos alterar isso para todas as combinações possíveis e ver que efeito isso terá nas plantações. O objetivo aqui é criar sementes puras e alimentá-las por meio dos aplicativos da Fundação Cash e para quando fizermos a transmutação daqui a alguns meses. A energia da maçã que usaremos para transferir sua energia para vocês não terá produtos químicos, fertilizantes ou aditivos. Será tão pura como Deus a criou. E como vocês podem ver, usamos as tecnologias mais avançadas. Tudo neste vídeo é de propriedade administrado pela Fundação Cash. No momento permanecemos independentes de qualquer governo ou organização, e eles não podem usar financiamento como forma de interferir em nosso trabalho. Portanto, temos que ser responsáveis por nossas próprias perdas e temos que aprender com nossos erros. Tudo está sendo feito de acordo com as regras e o ethos da Fundação Cash. Muitos institutos e universidades estão se conscientizando agora das mudanças que estão ocorrendo na ciência da agricultura mostradas aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver o que está acontecendo agora e não permitiremos que ninguém destrua isso. Chegou a hora de vocês, como buscadores de conhecimento, considerarem colaborar conosco, tornando-se assim parte disso. Devolveremos o conhecimento à humanidade da maneira correta agora. As alfaces que você vê têm uma espécie de vício mágico ligado a elas. Quando você come uma, você não consegue mais parar. É realmente incrível. Toda vez que eu entro no centro de pesquisa, me entregam um saco e elas acabam em poucos passos. A Fundação Cash é uma organização de desenvolvimento de tecnologia espacial e agora vocês estão vendo como estamos montando tudo aqui. Se você for chinês, faça um pedido, e então saberá qual é a diferença. em um futuro muito próximo e será desenvolvido e comercializado da mesma forma pela corporação Mark Ray e pelo nosso escritório central na Áustria. Aqui o Rick pergunta para o Sr. Cash: o homem pode viver apenas de alface? O Sr. Cash responde: mais ou menos sim, mas podemos mudá-la para qualquer coisa que você quiser. Então Rick pergunta novamente: então talvez não precisemos comer uma variedade de alimentos. Talvez nutrientes e energia venham dos raios cósmicos incorporados na alface. Isso será suficiente? Sr. Cash responde: já estamos desenvolvendo um sistema para isso. É um sistema muito complicado que está parcialmente construído e será concluído no próximo mês, mais ou menos. Dentro de um único sistema, podemos produzir todas as enzimas, vitaminas e hormônios que o corpo precisa ao mesmo tempo. Isso não é um sonho. Aqui Rick diz: vocês provavelmente podem fazer alface ter gosto de hambúrguer para aqueles que realmente sentem falta disso. Sr. Cash responde: mais ou menos sim. Podemos criar qualquer sabor. Nós alimentamos a alface com o que queremos para que ela nos dê, então criamos a emoção do que estamos procurando. Agora, para aqueles de vocês que foram criticados por seus amigos e familiares por apoiar a Fundação Cash, deixem que eles assistam o vídeo e vejam o que está por vir. Mas não estamos aqui para provar nada. Estamos aqui para mudar tudo. A moeda Cash virá na parte de trás da tecnologia. Quando dissemos que avaliaremos a moeda Cash em 1.000 euros, agora vocês podem ver como ela será respaldada. Temos uma equipe de gestão internacional de diferentes países na China. Especialistas estão chegando e temos pessoas que acabam de começar a vir, ajudando, aconselhando, ficando por um tempo e depois voltando para casa, mas continuam nos ajudando remotamente pela internet. Eles até ensinam plasma na China pela internet. As pessoas que vocês veem nas escadas no vídeo aqui não são buscadores de conhecimento, mas estão aprendendo o trabalho do conhecimento e estão intrigadas com o modo como isso funciona. Nessas estufas temos pragas, parasitas e condições climáticas, mas não entramos em pânico e procuramos por um produto químico. Não fazemos isso. Agora observamos as interações do campo e encontramos uma solução por meio da cistoplasma. Quando perdemos uma colheita por causa de um acidente ou de uma praga, não entramos em pânico. Encontramos uma solução alterando os campos magnéticos e então promovemos isso. Isso já aconteceu. E em breve vocês começarão a ver produtos da Fundação Cash na China e fora dela, especialmente para a agricultura. Não usamos nem precisamos de produtos químicos. Entendemos como tocar a alma do material e isso reflete na criação da fisicalidade, então ela muda. Agora vocês podem ver o quão avançada a Fundação Cash está em trazer a tecnologia à tona. Somos uma tecnologia espacial e trabalhamos no nível espacial. As universidades estão de olho no nosso centro espacial, especialmente no centro de agricultura. Elas querem que seus graduados venham aqui para ver qual é o próximo passo na ciência. Estamos produzindo alimentos sem produtos químicos, fertilizantes, etc. e a um preço acessível a todos. É um sonho que se tornou realidade. Os buscadores de conhecimento estão comentando sobre como as plantas têm cores vibrantes e algumas com o verde intenso também. Há um enorme desenvolvimento em andamento com essas estufas. Elas são revestidas com tecnologia GANs por dentro e por fora. Isso faz parte do projeto de colonização espacial. Temos cerca de 20 testes diferentes em andamento. Medimos a temperatura e a umidade nas diferentes estufas e também as emoções. E como as coisas crescem de maneira diferente. É muito trabalho. Este centro terá cerca de 3 mil cientistas trabalhando nele até o fim deste ano, mais ou menos. Tudo estará sob o controle da Fundação Cash. Não fazemos concessões. Se tivermos um problema, nós o resolvemos por meio do plasma. Se perdemos colheitas ou tivermos pragas, investigamos como podemos resolver isso com a nossa tecnologia. Vamos montar uma piscicultura dentro de uma estufa para que os peixes vivam junto com as plantas e veremos como os peixes podem viver e crescer sem qualquer alimento. Não vamos alimentar os peixes. Em vez disso, criaremos uma condição em que eles possam se alimentar da atmosfera. Reduzimos o tempo de colheita das plantas neste vídeo de 69 para apenas 39 dias. Isso representa uma redução no tempo de crescimento de cerca de 50%. Além disso, a colheita dura mais tempo também. Observamos mudanças na psicologia das pessoas que trabalham lá também. Elas não tiram licença médica e querem estar nesse ambiente e ficam viciadas em estar ali. Estamos monitorando tudo. Nenhuma organização queria trabalhar com essas estufas específicas porque elas têm problemas enormes. Aceitamos o desafio e provamos que estávamos certos. São estufas europeias que não funcionam na China. Eles compraram centenas de milhares delas, mas ninguém quer trabalhar nelas. No inverno, elas precisam de muito aquecimento e no verão precisam ser resfriadas. No vídeo estamos no calor do verão, mas continuamos cultivando. Em breve mostraremos os resultados das pesquisas em outros países também. A tecnologia do plasma está sendo usada na China e tudo é descentralizado. Temos uma equipe internacional de cientistas e tudo é feito pelos buscadores de conhecimento. Quando você vir o centro de pesquisa, você ficará chocado. Os líderes mundiais virão ver que mudanças estão chegando aos seus governos. Vamos ver o que vai acontecer. temos total apoio da comunidade local e do PCC, que é o Partido Comunista da China. Isso faz parte de 10 anos de trabalho na China. Gradualmente vamos expandir para a produção de peixes e estamos usando drones de 90 litros para borrifar os campos. Vamos comparar nossa colheita com a colheita normal deles, que é na mesma fazenda. Com os drones, a tecnologia da Fundação Cash pode produzir ganhos sob demanda no local e tudo é feito remotamente. Os drones podem se reabastecer sozinhos. Nossa meta é tornar a tecnologia acessível a todos os agricultores. Devemos ser uma das tecnologias líderes na China dentro de 2 anos. O problema na China é que há mais de 30 milhões de agricultores na pobreza, com apenas 2 mil metros quadrados para viver. É tudo o que eles têm. Se suas colheitas fracassarem, eles perdem seu sustento para o ano, além da pobreza de cerca de $300 por ano. Ao encurtar o tempo de colheita com a tecnologia, eles podem fazer plantios múltiplos e aumentar a sua renda. Não precisamos fazer muito para poder tirar 29 milhões de pessoas da pobreza. Isso aliviará a pressão sobre o governo também. E é por isso que o governo chinês está observando o que estamos fazendo aqui. Eu trabalho em estreita colaboração com o PCC e a antiga forma de agricultura esgota a terra. Mas com a tecnologia do plasma, a terra nunca se esgotará, porque alimentamos as colheitas a partir da atmosfera. Assim, em vez de produzir apenas uma tonelada por ano, um agricultor produzirá de 3 a 5 toneladas por ano. Isso tirará a nação da pobreza. É por isso que o PCC incorporou a tecnologia da Fundação Cash no 14º e 15º Programas Nacionais da China para seu plano quinquenal. Esse é o próximo passo na tecnologia. Isso ajudará a tecnologia a ser aceita, então eles não poderão negá-la. O aumento dos contratos nacionais com o governo por meio da Fundação Cash tornará parte da política nacional. Então veremos a mudança. Esse é o maior fardo para o governo do presidente Xi. Eles podem desenvolver as tecnologias mais avançadas, mas eles não conseguem tirar esses 30 milhões de agricultores da pobreza. Eles tentaram de tudo, mas sempre fracassam. Agora isso será feito com a tecnologia da Fundação Cash em suas próprias terras. O próximo passo previsto será a criação de drones via satélite. Podemos fazer isso por meio de novas tecnologias. Vocês verão isso e não haverá produtos químicos, fertilizantes, pesticidas ou qualquer outro aditivo. Quando se muda o ambiente, todos fazem o que é necessário. Um membro do PCC me perguntou, como isso funciona? Eu respondi, nós alimentamos com os raios do Criador que vem do céu, mas o homem ainda não compreendeu isso. Pergunta para o Sr. Cash, elas estão sendo cultivadas aqui apenas em aquaponia de plasma? Ou algumas também são cultivadas no solo? Sr. Cash responde. A segunda parte é cultivada no solo. Temos instalações diferentes e as que ficam na estufa são cultivadas no solo. As culturas de pesquisa do laboratório que estão purificando as sementes são cultivadas com luz artificial de LED e controlamos todos os parâmetros. As plantas ainda precisam de muito trabalho. Isso nos permite testar em nível espacial para quando criarmos cúpulas na Lua ou em qualquer outro lugar. Podemos isolar o ambiente, borrifar dentro e fora com drones e observar como isso altera as coisas. Vemos como lidar com quaisquer pragas e tudo é monitorado. Estamos aprendendo a lidar com inundações, etc. Podemos introduzir um sistema que dará certo. Isso tornará um produto nacional. O trabalho agrícola da Fundação Cash será adotado por muitos funcionários do governo nos próximos 12 meses. Estamos coletando dados. Precisamos de muito financiamento, milhões. Agora você pode ver onde estamos e quão sério esse trabalho se tornou. Isso exigiu um enorme esforço e energia. E é graças aos nossos CEOs e a todas as equipes de gestão da Fundação Cash, ao Conselho de Administração, aos cientistas e a todos os demais que estão nos ajudando incansavelmente. Além da agricultura, temos o desenvolvimento espacial, a descontaminação da água e a moeda Cash, e todos avançando nessa área. A mais nova fábrica de GANs Cash, ela está sendo montada e estará no nível espacial quando estiver concluída. Isso é muito diferente do que fizemos na Itália. Haverá novos produtos à venda em setembro. Tudo isso leva tempo e custa milhões. Este laboratório e centros de pesquisa não são de graça. Não recebemos um único centavo de nenhum governo ou organização fora dos buscadores de conhecimento e do nosso próprio apoio. Não aceitamos financiamento porque então eles querem mudar nossa política e impedir o que estamos fazendo. Estamos educando gratuitamente as pessoas que trabalham na cidade espacial e seus filhos. Todos os cientistas que se mudarem para lá, eles terão seus filhos recebendo educação totalmente gratuita no nível mais alto. A tecnologia da Fundação Cash faz parte do currículo. Vamos pedir aos buscadores de conhecimento para virem ensinar sobre o plasma aqui. Estamos nos preparando para até 3 mil alunos. Isso significa que cada família vem com uma ou duas crianças de 18 meses a 18 anos. Muito provavelmente seremos capazes de oferecer ensino de nível universitário ou próximo a isso. Está tudo sendo feito, mas leva tempo. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia explicar um pouco mais sobre o sal que é produzido quando fabricamos nossos reatores de GANs? Sempre que fabricamos um reator, depois de um tempo, o sal ele começa a grudar nas placas e bobinas do reator. Para que podemos usá-lo e como devemos lidar com ele? Sr. Cash responde. Esse sal tem uma aplicação específica e precisa ser manuseado da maneira correta. Nós mesmos o coletamos e usamos extensivamente. Mas percebemos que quando divulgamos essas informações, os buscadores de conhecimento abusam delas. Isso cria então mais problemas do que resolve. Guardem esses sais, talvez até os compremos de vocês. Eles não são fáceis de produzir e têm uma enorme implicação em aplicação. Coletamos cada grão deles sempre que pudemos. Não posso explicar mais do que isso agora para vocês. As bobinas de plasma no vídeo elas estão lá apenas por estarem lá. Temos uma estrutura diferente de criação de campo nesta área e coisas novas estão sendo testadas também. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento diz que quer abordar empresas de estufas em seu país para falar sobre isso. O Sr. Cash diz para esperar mais alguns meses até que eles avancem mais. Não se trata apenas de suspender bobinas de plasma entre as árvores frutíferas, não é isso. Eles estão fazendo outras coisas lá, e eles precisam de mais tempo para desenvolver isso. Eles precisam passar por uma safra completa para saber onde estão os problemas e o que precisam resolver. O Sr. Cash disse que com a tecnologia os frutos ficam grandes e pesados demais para a árvore. O buscador de conhecimento sugeriu de desbastar os frutos, mas ele disse que isso não funcionaria com plasma. Vimos nos campos que é impossível desbastá-los. O Sr. Cash que conta que os agricultores não queriam que a Fundação Cash lhes dissesse o que fazer e como usar a tecnologia. Então eles enfrentaram dificuldades porque seus cientistas não entendiam nada sobre a ciência do plasma e aplicavam a ela apenas um raciocínio baseado no estado da matéria. Isso já aconteceu muitas vezes com a Fundação Cash no âmbito da agricultura. Aconteceu na Mongólia Interior, onde eles aumentaram a colheita em 2 a 3 vezes. Então o Comitê Agrícola disse que não queria que a Fundação Cash interferisse e eles só queriam que a Fundação Cash lhes fornecesse os materiais. Em sua ignorância, eles criaram um furacão de campos magnéticos no seu terreno porque eles não entendiam isso. Todo o trigo foi empurrado para o chão. O Sr. Cash disse a eles para esperarem 7 dias e que ele se levantaria novamente. Eles acharam que era impossível, mas aconteceu, o trigo levantou. Eles trataram o GANs como se fosse uma espécie de fertilizante apenas. E ele sabia que as forças do campo iriam trazer o trigo para se levantar novamente, Sr. Cash. Construindo nesse centro de pesquisa da Fundação Cash na Europa custaria cerca de 20 milhões de dólares. Os chineses nos deram isso de presente e estamos usando e aprendendo com isso. Não há nenhum centro de pesquisa espacial desse nível em nenhum lugar do planeta, exceto na China, e ele está nas mãos da Fundação Cash. Este é um dos centros de pesquisa mais avançados em tecnologia espacial agrícola. Os americanos sonham em ter algo assim. Deixamos nossa marca e você deveria ver o quanto estamos construindo dentro do centro espacial. Você não precisa ir ao Cabo Canaveral, nem a nenhum outro centro espacial. Vamos voar do telhado do nosso próprio centro espacial. Temos essa oportunidade graças àqueles que estão por trás de nós e nos apoiam com o que está sendo entregue. Não desperdiçamos um centavo de vocês. Precisamos de milhões para nos mantermos independentes. O que vendemos da colheita pagará pela pesquisa para expandir. Decidimos mostrar a agricultura primeiro, mas temos muitos projetos como o centro de bem-estar, o centro espacial, a fábrica e tudo mais. A única coisa que nunca abriremos ao público é nossa produção. Usamos técnicas muito secretas, altamente confidenciais e segurança máxima que nós mesmos desenvolvemos. Vocês nunca acreditariam no que temos. Faz parte do controle da tecnologia do sistema. Pergunta para o Sr. Cash. Eu poderia vender minha fruta como fruta plasmática? O Sr. Cash responde. Sim, mas como Cosmo. Nós lhe daremos uma licença. Você receberá um certificado nosso. Gradualmente obteremos isso das autoridades na China e depois em todo o mundo. Essa é outra parte da certificação no futuro. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: Para um produtor Cosmo, vocês nos darão uma combinação de GANs para usar? Estou usando apenas um copo uma vida. No momento é tudo que eu sei. O Sr. Cash responde: Não, é muito, muito mais profundo que isso. As raízes podem apodrecer, então temos que trocar as raízes, mesmo que não precisemos delas. Uma das coisas que estou analisando é se a colheita muda acima do solo ou se a raiz estiver danificada abaixo do solo. Na verdade, isso não acontece dessa forma, porque estamos alimentando a planta pela parte superior. Temos uma estrutura enorme na China, estamos envolvendo o pessoal de marketing, vendas, autoridades do governo e o PCC está presente também. Também tem o Comando Central Chinês observando o que estamos fazendo, porque eles podem usar isso para alimentar os soldados. Isso tem uma enorme implicação para a aplicação militar na alimentação de soldados na linha de frente. Não é apenas uma coisa, traz muitas, muitas mudanças isso. E é graças a todos vocês que estão nos apoiando. Vocês permaneceram ao nosso lado nos momentos bons e ruins e agora vemos os resultados. Há coisas muito maiores por vir. Precisamos de pelo menos 25 milhões de dólares nos próximos 6 meses, então gradualmente ficaremos de pé por conta própria. Há licenciamento imobiliário e compra de equipamento também. Não digam, ah, vocês podem fazer ouro. Não, não podemos. Se eu fizer ouro para isso, tudo o que fizemos até agora simplesmente desaparecerá. E eles nos destruirão. Desta vez, estamos partindo de baixo para cima na agricultura, alimentação, bem-estar, então temos a tecnologia espacial na outra ponta. Pergunta para o Sr. Cash, como as plantas são polinizadas? Mas a maioria das plantas no vídeo não requer polinização. Sr. Cash responde. Para os tomates, usamos abelhões. As abelhas comuns não sobrevivem nas estufas, elas são boas para terrenos abertos. Aprendemos muito com isso, mas temos que ver se realmente precisamos dos abelhões. O maior problema com os abelhões é que eles morrem com calor. Queremos ver se ao mudarmos o ambiente conseguiremos realmente colher frutos, já que não tínhamos abelhas para polinizar. Não tivemos abelhas para os pepinos e eles ficaram incríveis. Então será que precisamos de abelhas? Os pepinos quase foram destruídos por um fungo de mofo branco que tomou conta de toda a planta. Levou uma semana para encontrarmos uma solução com a tecnologia de raios cósmicos. Pergunta para o Sr. Cash. Uma moeda cash, ela está avaliada em 1.000 euros. Eu não consigo entender muito bem como a flutuação de valor ou a inflação podem ser eliminadas se ela estiver atrelada a uma moeda nacional. Ou será que a moeda nacional, a qual ela está atrelada, se tornará mais estável como consequência? Sr. Cash responde. Essa é uma situação bastante delicada. Escolhemos originalmente o euro porque ele não representa apenas uma nação, como o yuan na China e o dólar nos Estados Unidos. O euro está ligado a cerca de 20 nações e nos dá a base para a avaliação. Talvez nos próximos 1 ou 2 anos mudemos a garantia para outra moeda que seja o equilíbrio do euro paralela a ele e com o mesmo valor. Isso foi bem pensado, mas a oportunidade precisa surgir. O primeiro lote de moeda cash não irá para governos ou instituições. Nós distribuiremos diretamente a estudantes universitários em todo o mundo. Essa é a geração que pode nos entender e trabalhar conosco. Nas próximas semanas começaremos a distribuir as moedas cash. Se você é estudante universitário, peça à sua universidade para entrar em contato com a Fundação Cash. Cada estudante receberá 1.000 moedas cash. Haverá muitos serviços e itens para comprar que serão disponibilizados na loja da Fundação Cash. Eles serão lançados junto com as unidades de Rede Uma Nação. As unidades de Rede Uma Nação estarão prontas em breve. Os estudantes de todo o mundo receberão a moeda cash. Essa é a geração jovem, cheia de energia, capaz de compreender o que está sendo implementado e de levar isso para o mundo em que vivem. Vocês terão um limite de 30 moedas cash por ano para gastar, assim não poderão gastar tudo de uma vez. Estamos protegendo vocês. Isso permitirá que um estudante universitário africano viva sem precisar ir para o Ocidente ou viajar em navios perigosos para tentar entrar na Europa, onde lhes disseram que a vida seria melhor. Estimamos que 1 bilhão de moedas cash serão distribuídas nos próximos 12 meses, primeiro para estudantes e universidades, e eles levarão a tecnologia para todo o mundo. Eles se tornarão uma força por conta própria, e à medida que pagarem mensalidades à universidade, impulsionarão a economia a aceitá-la. A moeda cash não terá nenhum governo lá para restringi-la. Um rapaz da universidade na África receberá a mesma quantia de dinheiro que uma moça em Nova York, Londres ou Paris. Agora vocês entendem o próximo passo do nosso plano. Quando as unidades de Rede Uma Nação forem lançadas este mês, a moeda cash será distribuída apenas para as universidades. Depois daremos as mães de crianças recém-nascidas. Garantiremos que as crianças recebam educação. Quando estive na Gâmbia, paguei para que estudantes fossem educados. Os governos deveriam cuidar das pessoas que recebem aposentadoria, mas vamos analisar isso mais tarde. Pedimos ao governo iraniano uma lista de estudantes universitários para apoiar. Depois iremos para as Filipinas, Nações Africanas, América do Sul e todos os outros lugares. No norte da Europa, a maioria dos estudantes recebe bolsa do governo, então eles não precisam disso. Vamos criar um sistema que monitore fraudes e tudo mais. O registro para a moeda cash é feito por indivíduos, empresas e governos. Está bem pensado e será executado. Pergunta aqui para o Sr. Cash. Devido ao que o Trump fez ao Irã, os cidadãos dos Estados Unidos estarão autorizados a comprar ou interagir com a moeda cash? Sr. Cash responde, claro. Os únicos países que não permitiremos interagir com a moeda cash são o Estado de Israel e a Bélgica. Aqueles que possuem 2 passaportes, nós descobriremos. Não tente nos enganar, porque sabemos como lidar com isso. Esconder-se atrás de 2 passaportes não será permitido. Todos os estudantes palestinos em todo o mundo receberão a moeda cash imediatamente. Todos os estudantes iranianos fora do Irã receberão a moeda cash imediatamente, assim como todos os estudantes da África. Nós não discriminamos, mas monitoraremos para evitar fraudes. Não estamos aqui construindo outro Estado controlado pelo governo, apenas monitoramos para que as coisas sigam o caminho certo. Sempre fomos muito abertos sobre isso e não é algo que estamos escondendo. sob nenhuma circunstância o Estado de Israel receberá um único centavo, porque eles usam a educação para matar. Seus sistemas universitários são configurados para matar, e é o mesmo que na Bélgica. Seus centros de pesquisa são configurados para matar os outros e roubar suas tecnologias. Eu fui vítima desse sistema, então eu sei do que eu estou falando, porque temos experiência em primeira mão. Então, aos poucos, liberaremos fundos para os demais sistemas educacionais do mundo. Anunciaremos quais países à medida que ficarem disponíveis no nosso sistema. Na semana passada, tivemos problemas com esses hackers de IA, então precisamos adicionar um firewall de IA às unidades de rede de uma nação e isso custará mais uns 500 ou mais. Temos sorte que esses firewalls ficaram disponíveis, caso contrário, se estivéssemos enviado, poderíamos ter tido problemas. Agora, pelo menos, teremos alguma proteção. Pergunta para o Sr. Cash. Ao purificar a fisicalidade e buscar o alinhamento com a alma do homem, será que também estamos corrigindo erros em outras dimensões e ou no tempo? Sr. Cash responde, sim, é possível, porque estamos todos conectados de diferentes maneiras. Não há desconexão. Precisamos de comida, água e ar para viver. Mas se formos isolados das linhas de raios cósmicos que vêm da fonte, que é uma dimensão especial de hidrogênio, morreremos mais rápido do que quando o oxigênio é cortado. Eles criaram a morte por injeção, enforcamento, etc. Mas a morte por falta de campo será mais rápida e indolor, porque tudo simplesmente para. Até mesmo parte do seu corpo se desintegra porque perdeu a conexão com a fonte. O Sr. Cash criou uma espécie de caixa Faraday para campos magnéticos. Ele a chama de caixa Faraday para raios cósmicos. É um objeto físico que você pode construir para bloquear o raio cósmico. Ele continua aqui explicando isso, Sr. Cash. O professor Maio desenvolveu as ondas escalares. A caixa Faraday impede que os campos saiam, mas não que entrem. A onda escalar pode entrar porque ela está em frequências diferentes e em um comprimento de onda diferente. O Sr. Kescher visitou o professor Maio em seu laboratório na Alemanha por 2 dias. Ele estava usando a corrente de Foucault, que não tem a mesma frequência, e foi assim que ele fez. O Sr. Kescher fez uma caixa de Faraday que bloqueia os raios cósmicos do universo. Ele a fez porque ele estava estudando buracos negros para o artigo que ele publicou. O buraco negro é um sugador de energia. A energia que entra em um buraco negro é destruída e então sai com a mesma força de campo, mas mais baixa. Se você cortar a faixa superior, nada poderá sair. Nenhum universo material pode ser criado. Mas o problema é que o buraco negro ele vai sugar tudo para dentro. Então você quer controlar o que sai também. Hoje, se quisermos fazer algo, temos que criar uma máquina de aço para moldá-lo e dar-lhe então a forma que queremos. No mundo do plasma, decidimos o molde no início e então construímos um sistema para isso. Isso significa que podemos bloquear mais campos que entram para que já possamos assim criar a forma que queremos. Esse é o conhecimento da criação que o homem ainda não explorou. Eles nem mesmo entendem isso. Você pode fazer uma caixa de Faraday de um raio cósmico específico, o que já lhe dá as condições e o material que deseja usar. Está nas patentes sobre a criação de paredes e o que quer que seja. Pergunta para o Sr. Cash. Haverá um sistema semelhante ao que você usou na China para produzir ouro, para produzir alface ou qualquer outra coisa? Ou isso é algo distante do futuro? Sr. Cash responde. Não é algo distante do futuro, está na mesa agora. Mas o que produzimos é a energia da alface. Acabei de ensinar aos buscadores de conhecimento como fazer isso e estamos desenvolvendo um sistema que é como que eles chamam de chave inglesa, que é um tamanho que se adapta a todos os diferentes tamanhos de porcas e parafusos. Você não precisa do material da coisa que deseja fazer, mas sim apenas da emoção e da energia disso. Se pudermos lhe dar a emoção do prazer, então também podemos lhe dar a emoção de um material. Você tem a emoção de ter comido uma banana e já recebe a energia dela, mas essa emoção dura apenas um microsegundo. Aqui o Rick diz, talvez os produtos se tornem invisíveis e você receba apenas a embalagem. Ao abri-la, você receberá energia. Sr. Cash responde. Sim, basta colocar o dedo nela. Há muito conhecimento, mas é preciso tempo para entender. O problema com nossa pesquisa é que estamos indo tão rápido que temos que deixar coisas para trás. Quando avançamos para a próxima etapa, deixamos para trás o que descobrimos anteriormente e então colocamos outra equipe para trabalhar nisso enquanto seguimos em frente para a nova descoberta. Nas estruturas governamentais, não dá para fazer isso. Primeiro é preciso obter aprovação e financiamento para isso. Na Fundação Cash, simplesmente seguimos para a próxima etapa. O Centro Espacial da Fundação Cash, que deixamos para trás, se torna uma tecnologia spin-off. Podemos ter de 3 a 10 mil novos spin-offs nos primeiros 2 anos. Agora você pode imaginar a magnitude dos edifícios que estão sendo considerados. Esperamos até um máximo de 10 mil spin-offs nos primeiros 2 anos. Isso faz parte. Porque deixamos muitos projetos para trás, porque a próxima etapa é onde queremos estar. Muito desenvolvimento pode surgir do que deixamos para trás. Aqui o Rick diz, talvez materiais da embalagem dos vegetais pudessem servir de combustível para um reator doméstico. Sr. Cash responde, nunca se sabe. No momento estamos usando plástico. Contratamos uma empresa de marketing e agora precisamos de uma equipe de vendas. Precisamos desesperadamente de especialistas em diferentes áreas para nos ajudar. Estamos procurando urgentemente alguém com experiência em vendas e marketing internacional e no mercado chinês. Não em marketing, porque já contratamos uma empresa para nos apoiar. Precisamos de pessoas com experiência em vendas que possam levar essa tecnologia ao mercado muito rapidamente. Não há problema em colocar os produtos no mercado. A China está muito mais avançada nisso do que a Europa. Na China, ninguém rouba pacotes deixados na sua porta, ao contrário da Europa e dos Estados Unidos. Você só pode sonhar com o que está acontecendo na China. É uma das nações mais avançadas, não em tecnologia, mas onde seu povo tem um ethos. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada, você disse que a alma da fisicalidade pode consumir toda a energia disponível da Terra. Você poderia aprofundar o que esgota a alma da fisicalidade? Sr. Cash responde, nada. Suas emoções e intenções a esgotam. É o que vocês chamam de egoísmo, ou quando as pessoas sentem que nada é bom o suficiente para elas, e elas nunca têm o suficiente e sempre querem mais. Elas até sentem que o planeta não pode lhes dar o suficiente. Há um ditado que diz, sou bom demais para os meus sapatos. Esse é o comportamento do homem. Mas você é a alma e recebe de acordo com sua conduta e emoção. A arrogância é uma emoção e é a causa de sua própria ruína. Compreenda a emoção da arrogância e pense no que ela faz com você. Aqui o Rick pergunta, como a emoção do amor se relaciona com isso? Podemos comparar o amor conforme definido pela fisicalidade e então o amor incondicional com uma conexão com a alma do Criador? O que esgota a alma da fisicalidade ou mesmo a alma do homem? Sr. Cash responde, não é que você esgote, mas sim que você se isola de receber. Você não esgota. Quando você não recebe, então você não tem nada. A realidade é que nós nos privamos do amor. Antes dissemos que é você quem recusa o amor de Deus e não é que Deus não lhe dê. Ele sempre lhe dá. E na dimensão da fisicalidade, quando te dão um amor falso, você o aceita como amor verdadeiro. E ele se torna então um cálice de veneno. Ele te esvazia e então você não tem nada para dar. Uma boa analogia para isso é quando você usa a parte de dente. Você coloca tantos produtos químicos na boca com a parte de dente e o corpo ele pensa que vai receber todos aqueles nutrientes, aqueles químicos ali. Mas então você cospe ela. E ele não recebe nada do corpo. Isso se torna a causa de todas as suas doenças. Você esvaziou o que seu corpo guardou para você na forma de nutrientes. É o mesmo com o amor. De certa forma, o amor falso é igual à pasta de dente. O corpo recebe a informação e as emoções de que o amor está chegando, mas então tudo que você recebe são algumas sensações sexuais, mas nenhuma capacidade real de amar, porque a sociedade nos treinou para sermos egoístas como os americanos. E então a parceira, ela vai embora para buscar mais sensações físicas com outras pessoas. Isso é como cuspir a parte de dente. De certa forma, você se esgota porque você pensou que queria receber o amor, mas a outra pessoa não era madura o suficiente para amar. E o mesmo vale para você. Você não era madura o suficiente para distinguir entre o que é amor verdadeiro e o que é amor falso. Isso é muito comum hoje em dia. O amor falso, ele é confundido com o amor verdadeiro e usado para encobrir e negar as deficiências que temos dentro de nós. Esse tipo de amor é doce e brilhante na superfície, mas é vazio por dentro. No momento que surge um pequeno desafio, esse tipo de amor desmorona e a outra pessoa vai embora. Isso cria uma fraqueza dentro de nós quando esse amor é cuspido. Também pode desenvolver um sentimento de baixa autoestima por ser rejeitado. De certa forma, é como um esgotamento. Isso pode se transformar em câncer mais tarde e matar você. É exatamente o mesmo que o amor falso. Eu já vi isso em muitos buscadores de conhecimento. E é por isso que eu continuo dizendo para vocês se apoiarem em seus próprios pés, confiem em si mesmos e vivam sua própria vida. Não há necessidade de profetas, sacerdotes e todo o resto. E eles criticam o Sr. Cash porque ele quer nos ajudar a nos tornarmos livres. Nascemos para preservar a alma e não o corpo. Pergunta para o Sr. Cash. Se alguém for a um cemitério ou uma pirâmide antiga, pode esgotar a energia de sua alma ou alma da fisicalidade sem que essa pessoa saiba? Em outras palavras, um fantasma ou outra entidade ou algum ambiente em que nos colocamos pode esgotar nossa energia e nossa alma? Sr. Cash responde, você pode fazer isso. Você pode criar uma energia negativa dentro da sua alma. Eu já vi isso acontecer de verdade, especialmente com o clero, que são os maiores vigaristas. Alguns líderes religiosos sabem como fazer isso. Eu já vi isso acontecer. Quando isso acontece é porque eles sabem como se entregar. Eles fizeram isso tantas vezes que roubaram a segunda natureza deles. Você já viu um padre, por acaso, colocando dinheiro na cesta de coleta? Eles nunca fazem isso, porque eles são ladrões por natureza. Eles roubam da sua alma e do seu bolso. Então por que eles colocariam dinheiro lá? Peça a um rabino para dar alguma coisa, eles nunca dão. Já foi discutido antes que magia negra como o voodoo não pode afetá-la a menos que você permita. O Sr. Cash falou novamente sobre a corrupção no Vaticano. De um lado, há um grande número de moradores de rua vivendo e do outro lado estão os padres ricos. Eles não fazem nada para ajudá-los. À noite, as prostitutas saem. Mas como as prostitutas têm permissão para trabalhar lá, a menos que o cafetão delas seja o próprio Vaticano? O dinheiro que tira dos padres não é usado para ajudar os sem-teto. Essa é a história das religiões, especialmente do Vaticano. Eles vivem roubando e não dando. Pergunta para o Sr. Cash: quão avançados estão os russos na tecnologia do plasma? Sr. Cash responde: a tecnologia espacial russa é extremamente avançada, especialmente no plasma. Esperamos trazer pelo menos algumas dezenas deles para o centro espacial, se os chineses permitirem. Mas eles querem vir para aprender e para levar. Os chineses estão conosco de qualquer maneira na nova cidade espacial. Queremos trazer cientistas espaciais do Irã e de dois ou três outros governos. Tem que ser uma zona livre de conhecimento, mas eles não podem roubar, têm que compartilhar. É muito difícil para o mundo científico compartilhar, mas gradualmente chegaremos lá. Os russos estão pelo menos 20 anos à frente dos americanos. Os chineses estão alcançando. Não vemos novos cientistas e é por isso que tudo está vindo da China. Há algumas coisas incríveis e tudo mais. Há mais algumas discussões aqui sobre isso que você pode ler na transcrição por conta própria. Sobre as bolas de raios cósmicos, precisa ser corrigido. Aparentemente, ainda há cerca de 30 bolas de raios cósmicos que, de alguma forma, foram deixadas para trás, das quais eu não tinha conhecimento. Não há muito que eu possa dizer sobre os raios cósmicos, porque você precisa entender o princípio por trás de sua produção, e você não está lá quando eles são produzidos, então você não vê. Mas, por outro lado, faz parte da interação que está por trás disso, o que é lindo. E um dia eu explicarei. As bolas de raios cósmicos são os buracos negros do universo, como eu chamo. Sua intenção é a chave para abrir isso. Você precisa entender o resto. Aqui o Sr. Cash diz que teve uma pergunta sobre o candidador e o Sr. Cash diz que a candidador não pode ser usada para remover a depressão. Pergunta para o Sr. Cash: você pode falar sobre luz sólida? Eu vi um OVNI projetar uma luz para o chão e ele parou no ar e retraiu a luz da ponta de volta para dentro da nave. O Sr. Cash responde: boa sorte. Eles têm tido muita sorte. A luz tem seu próprio reflexo se você souber como brincar com ela. O campo magnético tem um reflexo se você souber como brincar com ele. E você pode fazer isso, mas precisa saber como fazer. Sim, posso criar uma luz que pare a 10 centímetros, 1 metro ou 100 metros de uma lanterna ou da fonte. Você precisa entender a ciência por trás disso. É muito fácil de fazer e custa 10 centavos, mas o conhecimento do homem ainda não está nesse nível. No laboratório, desenvolvemos uma luz que pode refletir em qualquer forma ou formato, e criar assim energia e matéria a partir dela. Essa máquina está passando por testes. Isso tudo é feito com todo o apoio de vocês, e há muito mais por vir. Muito, muito mais por vir. E muito obrigado por nos apoiarem para estarmos aqui. E eu sou sempre muito aberto e digo: precisamos de mais apoio para avançarmos para o próximo nível. Fim do Índice Rápido Workshop 644.